rajavam e reluziam breu adentro as sombras da velha zinira e sua viola. Acendiam toadas no fundo da caatinga afogada, degladiando com as feras da chuva que rangiam e faziam toda a terra tremer. Via-se mato adentro, a tormenta e estouros e clarões no meio do tempo.